Essa noite eu vou sair, é isso aí. Eu vou curtir, quero me divertir. Essa noite eu vou sair, é isso aí. Eu vou curtir, quero me divertir. Essa noite eu vou sair, é isso aí. Eu vou curtir, quero me divertir. Essa noite eu vou sair, é isso aí. Eu vou curtir, quero me divertir. Essa noite eu vou sair pra festejar. É isso aí, sem hora pra voltar. Quero beber, comemorar. Sem miséria, tenho grana pra gastar. Na elegância, tô no style. Malandro bom, invadindo o baile. De camisa polo, jeans e tênis Nike. Corrente no pescoço, profissional no mic. O som é de primeira, agita geral. A casa tá lotada, o clima tá legal. Esperto, mano, boa, tranquilo na moral. Fumando mundo bom, pra ficar no astral. A noite é nossa, um brinde à vida. Saúde pros meus irmãos, que tão na corrida. Do RS, a máfia unida. Família soprano, trincando na batida. Essa noite eu vou sair, é isso aí. Eu vou curtir, quero me divertir. Essa noite eu vou sair, é isso aí. Eu vou curtir, quero me divertir. Essa noite eu vou sair, é isso aí. Eu vou curtir, quero me divertir. Essa noite eu vou sair, é isso aí. Eu vou curtir, quero me divertir. Às vezes procuro não arrumar confusão. Quero mulher numa e bebida na outra mão. Audacioso, prendo sua atenção. Tenho bastante atitude, sou tipo um filme de ação. Curto também ficar sentindo os gravão. Analisando minha sobremesa antes de atacar. Captando como radar. Sei como é, já conheço. Tô sabendo a maldade no olhar. O som manda no clube, faz todo mundo dançar. Quem não consegue ingere álcool pra se soltar. Na noite eu me sinto bem, mais esperto. Enxergo melhor, quase sempre acho que quero. São várias delas passeando por aí. É isso aí, vem com a Azul. Vamos curtir. Essa noite eu vou sair, é isso aí. Eu vou curtir, quero me divertir. Essa noite eu vou sair, é isso aí. Eu vou curtir, quero me divertir. Essa noite eu vou sair, é isso aí. Eu vou curtir, quero me divertir. Essa noite eu vou sair, é isso aí. Eu vou curtir, quero me divertir.